espião. Sala 70. Big filho. E se eu morresse agora, quem que ia chorar? E se amanhã fosse um enterro, quem que ia tá lá? Os que tem inveja de mim, bando de covarde, com cara de tristeza, mas pensando já vai tarde. E do meu filho, quem que ia cuidar? Quem vai ser referência pra ele se espelhar? Mas se eu morresse agora, me desse um infarto, sem ninguém pra me acudir, sozinho no meu quarto, com essa letra aqui pela metade, minha obra inacabada fica pra posteridade. Será que é possível o fim antecipado? Será que o meu dia já tá pré-determinado? Nosso tempo tá correndo em contagem regressiva. O relógio vai pra trás desde o início da sua vida. Por isso que eu te peço, preste mais atenção. Quando o estranho perguntar, por favor, que horas são? Pode ser agora, chegou a sua hora. O tempo nos devora, a morte não demora. Não tira o corpo fora, me responde, vamos embora. E se você morresse agora? Pode ser agora, chegou a sua hora. O tempo nos devora, a morte não demora. Não tira o corpo fora, me responde, vamos embora. E se você morresse agora? Não mudou nada, Big Filho espião, mocado, há muito tempo no jogo, determinado. Talvez a minha missão já está concluída, talvez não haverá mais motivo para o prosseguimento da minha vida. Querem ver minha derrota, eu sei, saquei, mas não tem ninguém que irá deter o Spectroman. Mas quem quer me ver feliz, tem muita gente, eu sei. Salve rapa, é nóis, amém. Certo é o certo, isso é o melhor que eu fiz. Até ajudar a inimigos, olha só. Mas a vida é assim, eu sou um eterno aprendiz. Ou melhor, um copo vazio, como meu mano Scan diz. Eu tenho mais uma carta na manga, uma auto-percepção que me protege da Babilônia. E o silêncio fotografa a minha existência. Se eu morresse agora, eu escutaria suas condolências. Pode ser agora, chegou a sua hora. O tempo nos devora, a morte não demora. Não tira o corpo fora, me responde, vamos embora. E se você morresse agora? Pode ser agora, chegou a sua hora. O tempo nos devora, a morte não demora. Não tira o corpo fora, me responde, vamos embora. E se você morresse agora? E se eu morresse agora? Mas por vontade própria, desce o fim na minha vida. Ponto final na história. Iam me chamar de fraco, de covarde, de cuzão. Mas diante dos problemas pode ser a solução. Acorda no pescoço ou um pulso cortado. Um tiro na cabeça ou talvez envenenado. Qualquer que seja o meio, justifica o fim. Talvez esse mundo fique melhor sem mim. Mas se eu morresse agora, dando fim na própria vida, ia virar alma penada no vale dos suicidas. Talvez isso nem exista, não passe de bobagem. A gente nasce pra morrer, qual é a vantagem? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Enquanto a morte é o troféu de quem não quer mais viver. Adeus mundo cruel, adeus vida sem brilho. É chegada a hora, tô com o dedo no gatilho.